primeira das nações. Em Cristo eu confio, ele é meu melhor amigo. E nada, nada vai acontecer comigo, estará ao abrigo. Tudo que eu preciso é do seu carinho, do conforto, do seu gosto doce como mel. Eu amo Jesus Cristo porque ele é fiel. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? A minha hora vai chegar. É isso aí, Vaguinho, obrigado por tudo. Obrigado, Deus, obrigado, pastor Marcos Pereira. Estamos todos juntos, ligados e mixados no Senhor. Com certeza, Thiago Guarabira. Agindo Deus, quem impedirá?

gostar um pouco demais e amei, se é que amei, nem sei. Esqueci de cuidar um pouco de mim e aí desapareci. Menti. Dei tempo ao tempo, tempo demais. Tenho tempo demais, tempo demais. Pouco vale o tempo se não com você. Dei tempo ao tempo, tempo demais. Tenho tempo demais, tempo demais. Pouco vale o tempo se não com você. Com você aqui. E aí